as ancas para frente e para trás. Bata as palmas a compasso e acerta ao passo, cá pelo rapaz. Faz como eu digo, se é que não sabes dançar. E vem comigo que assim te vou ensinar. Ai, bate o pé, três passinhos para a direita, bate o pé. Outros três para o outro lado, bate o pé na poeira do caminho. Ai, bate o pé, vi como a gente se ajeita, bate o pé neste passo bem marcado, bate o pé, assim se dança o bailinho. Apressada, pela encomiada, sempre ligeirinha, que a senhora do mundo há sempre uma fonte com água fresquinha. Vamos bailando, deixa as tristezas, Maria, e só paras quando chegarmos à Maria. Ai, bate o pé, três passinhos para a direita, bate o pé. Outros três para o outro lado, bate o pé na poeira do caminho. Ai, bate o pé, vi como a gente se ajeita, bate o pé. Neste passo bem marcado, bate o pé, assim se dança o bailinho.